beijos do segredo, olhos nos vigia, cês conspira, tio, dinheiro compra vida e nas vias da brutality. Quem tem a cristalina, tá de quina, lucros no chassi, você quer sodovia, tá mó brisa pra passar os quilim. Aplica o modo hard, renegade, kung fu sushi, maloca tudo dentro do quartinho juntinho dos hashi. Aqui só chinesinho fazendo corre pra encher o cofre, na bala nós quer paz, mas se quer guerra cês vão colidir. O nosso passatempo custa caro, distante do fim. Os meus adversários assustados, algum é por minha pista sem espaço pra otário. Vacilou, some na soma sem um saldo positivo. Filhos de Caim caindo e levantando obstáculos no sucumbi. Escombros e os fantasmas do passado não venceram a mim. Resista contra o ódio e o massacre que pratico aqui. O mundo tá repleto de covardia. Vida no fio da navalha, nervos a flor da pele. A noite colabora, quem se envolve não se perde. Danos e ganhos sem estresse, sem nome nem identidade, sem casa nem CPF. Vida no fio da navalha, nervos a flor da pele. A noite colabora, quem se envolve não se perde. Danos e ganhos sem estresse, sem nome nem identidade, sem casa nem CPF. Vida no fio da navalha, nervos a flor da pele. A noite colabora, quem se envolve não se perde. Danos e ganhos sem estresse, sem nome nem identidade, sem casa nem CPF. Vida no fio da navalha, nervos a flor da pele. A noite colabora, quem se envolve não se perde. Danos e ganhos sem estresse, sem nome nem identidade, sem casa nem CPF. No quiero que al pasarte